Nada melhor do que louvar a Deus. Oferecer a Ele um culto agradável, santo. Será que você pode se colocar de pé? Vamos cantar, vamos louvar. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai. Seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai. Seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo, yeah. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Ele é excelso, supremo e digno de louvor. Pois seu nome é santo, louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Vamos ao Senhor. Seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome. Digno de glória e louvor. Santo, santo, santo. Vamos proclamar: Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, de louvor. Incomparável. Te amamos, Deus. Aleluia. Te amamos, Deus. Amém. Aleluia, Deus. Convidar agora aqui o meu amigo Masao Sugihara, japonesinho mais simpático do Brasil. Ei, Masao! Fala, Lemoa, você é uma benção! Jesus é o leão da tribo de Judá. Amém! Vamos fazer festa pra ele.